7 minutos. Bagulho. Não, deixe comigo, ou eu vou te esmagar. Deus, eu te pio, que só sabe falar. Dane-se que o Almighty escolheu você. Eu me recuso a perder.